Vai que vai. Porra. Solta ideia, gaúcho. Aqui o trem vem lotado, trazendo o peso do rap. Não espera vacilão, nós que domina essas track. S10 Chevrolet, banheira Opala. Hoje nós só olha, amanhã nós abraça. Mas antes tem que Deus agia pra derrubar um leão por dia. Patifaria, sem palavra é mancada. Entra um novo rumo, a cena é tomada. Sempre esperto em toda jogada, pra mim é tudo ou nada. Um passo a mais, nunca pra trás. Sigo a caminhada, de frente pro problema, de costas pra moçada, que para no tempo. Sempre talento aí é mó roubada. Se liga aqui de evolução, sei. Há quase 10 no corre, digo nunca parei. Tem gente que não sabe, mas eu sempre esperei. Pra dizer que devagar eu sempre cheguei. O tempo voltado e não te espera. Se moscou já era, sempre foi assim, meu irmão. Novos rumos levam a uma nova era, onde só tem fera. Mato por dia um leão. O tempo lotado e não te espera. Se moscou já era, sempre foi assim, né não? Novos rumos levam pra uma nova era, onde só tem fere, não tem lugar pra vacilão. Também mato um leão por dia sem sair no braço. Mato no apetite, mato ele no cansaço. Só com determinação, pique tipo trem lotado. Sem dar brecha pros cuzão, o pau no cu atrasalado. Sem lugar pra vacilão, comigo sempre foi assim. Ainda mais com aqueles que só te visam quando tem o gin. Falsos amigos, desses eu tô legal. Tem um monte espalhado por aí querendo o meu mal. Fá jogado, rap raiz sofre. Pelos falador que vem que diz que o rap virou pop. Nós não perde o foco, nós é resistência. Não vamos entregar o rap de bandeja. E que assim seja, feita a vossa vontade. Que pra nós é a vida, pra eles é uma fase. Essa é a vantagem de quem fala real de agora. Diferente daquele que é contador de história. O trem vem lotado e não te espera. Se moscou já era, sempre foi assim, meu irmão. Novos rumos levam pra uma nova era, onde só tem fera. Mato por dia um leão. O trem vem lotado e não te espera. Se moscou já era, sempre foi assim, né não? Novos rumos levam pra uma nova era, onde só tem fera e não tem lugar pra vacilão. Não pode parar, se liga rapaz, acorda vagabundo. Não tô pra zoar, se nego moscar ultrapasso todo mundo. Escutando nossos trampos, nego fica até confuso. E é nesse flow que eu tô chegando e o bicho pega, irmão. Evoluindo a cada dia, assino a produção. Não preciso de prêmios pra provar que o trampo é bom. Então, não perco a classe nem mudo o tom. Faço o que é certo e não tema ninguém. Resista no objetivo e irá mais além. Cabeça erguida, rumando a uma nova era. Firmeza MR, pode crer, só tem fera. Pera, é isso aí, mano. E pros atrasalados, que quiser meu mal, eu desejo vida longa, certo? Que é pra eles poder tá lá pra assistir nossa vitória. Aplaudir de pé, firmeza total. E não te espera, se moscou já era. Sempre foi assim, meu irmão. Novos rumos levam pra uma nova era, onde só tem fera. Mato por dia um leão. O trem vem lotado e não te espera. Se moscou já era, sempre foi assim, né não? Novos rumos levam pra uma nova era, onde só tem fera e não tem lugar pra vacilão.